ouvimos com o nosso amigo Reinaldo de Olinda, que esteve com a gente recentemente no programa. Os ouvintes gostaram e acharam engraçada a música dele, né? O Aposentado. Um beijo para minha querida Eva Wanda da Silva, em Sinop, Mato Grosso, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Eva Wanda da Silva. A minha querida Erinice Cardoso Pereira, em Santa Luzia do Paruá também. Não perde o Só Mundo Sertanejo. Também, deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui. Maria Aparecida, em São Felipe do Oeste, Rondônia. Ela sempre interagindo comigo. Diz que não perde o programa. Diz que adora acordar de manhã ouvindo o Mundo Sertanejo. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado, viu? Minha querida Vanessa Diniz, em Rio Verde, Goiás, também não perde um Só Mundo Sertanejo. O meu amigo Donizete Freitas, em Arizona, Goiás. Carlos Augusto, em Humaitá, Estadão do Amazonas, ouvindo pela 104.9. Muito obrigado a todos vocês da equipe, viu? Muito obrigado mesmo. A Jaqueline Marcelo Costa, da Sertaneja, da Rádio Sertaneja Brasil.com, exibindo o nosso programa em Santa Bárbara do Oeste. Muito obrigado a todos vocês, viu? Vamos de música, quem canta bonito, J. Neves, de Brasília para o Brasil, O Sol das Manhãs. Para mim, diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim, diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Abra a janela e olha a rua, o sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Abra a janela e olha a rua, o sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, Maranhão. Ela diz que gosta de ouvir Mundo Sertanejo. Obrigado, viu, Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, onde nós temos e tantas emissoras de rádio espalhadas e pelo Estadão do Maranhão, assim como em todos os estados, né? Um abraço a todos vocês, diretores, programadores, locutores, de todas as rádios afiliadas à nossa rede, né? Que transmite o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, claro, os ouvintes também, que nos dão a honra da audiência. Um beijo para vocês. A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, não perde o programa. Minha querida Cristiamara Ferreira, em Alvinópolis, Minas Gerais. A Márcia Gomes, em Primavera do Leste, também não perde o Mundo Sertanejo. Meu amigo Johnny Pereira, em Virgem da Lapa, Minas Gerais. É Dilson Pereira, em Jauru, Mato Grosso. Um abraço a todos vocês, pelo carinho da audiência, e o nosso muito obrigado, viu? Cristiano Araújo canta Mentes Pra Mim. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor na sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Eu te adoro, menina inocente que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro, menina inocente que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente que finge ser carente, desse jeito que eu te provoco. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta. Eu quero agradecer a todos vocês que já estão nos contactando, né? Porque na segunda-feira passada, no programa de segunda-feira, nós tivemos aqui a presença da terapeuta da Daction Laser, né? Aquela clínica que faz tratamento contra o tabagismo, né? Você do Brasil inteiro que quer parar de fumar, é só fazer contato aí com Action Laser. Acesse o site, viu? www.actionlaser.com.br. E você vai parar de fumar, com certeza, né? A nossa amiga Osanira Martins esteve no programa e falou desse tratamento. E já tem pessoas fazendo contato com ela. A gente fica muito feliz com isso, tá bom? É a repercussão aqui do nosso programa. A vocês, ouvintes do Brasil inteiro, o nosso muito obrigado. Gustavo Lima canta Gatinha Assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, tira o pé do chão, vai! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo? Eu quero mexer só. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, gatinha assanhada. Vamos em frente, Gustavo Lima cantou pra vocês. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer! Aê, Gustavo Lima, cabra danado, né? Aliás, semana passada repercutiu em toda a mídia nacional que Gustavo Lima vai parar de cantar. Em um show em São Paulo, ele falou pro público que de repente aquele seria um dos seus últimos shows. Eu particularmente não acredito, viu? Gustavo Lima aí no auge da carreira, início de carreira inclusive, né? Nosso amigo de Brasília, morou aqui muito tempo, batalhou aqui, ralou bastante nas casas noturnas, conquistou o Brasil, teve a oportunidade tão sonhada, então com certeza ele não vai parar de cantar. Gustavo Lima, um dos grandes cantores do Brasil, músicas bacanas, todo mundo gosta e o Brasil o ama, né? Portanto, Gustavo Lima, não pare de cantar, porque o seu público não quer, tá bom? Adilson do Vale, de Caçapava. Um abraço a todos vocês, amigos de Caçapava, São Paulo, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja. Valeu, Adilson do Vale, sempre interagindo comigo no Facebook. Todos os ouvintes da Rádio Cultura Sertaneja, o meu muito obrigado pelo carinho, viu? Quem vai cantar bonito agora, Victor e Léo, Não Me Perdoei. Eu queria

Aí, muito bacana, né? Kaique e Cadu cantaram para vocês Cabra Danado, muito legal. Meu amigo Luiz Antônio de Guarapari, Espírito Santo, disse que não perde um só Mundo Sertanejo. É, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Vivi Maísa em Saré, no Pernambuco também, não perde o programa. Um beijo para você, viu? Vivi Maísa em Saré, sempre falando comigo lá no Facebook, diz que gosta de todas as músicas, inclusive das minhas, né? Muito obrigado. Minha querida Dalva Agapito em Botucatu, interior de São Paulo também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um programaço Mundo Sertanejo. Jorge Matheus encerra o programa cantando Flor. Um abraço a todo mundo. Tchau, Brasil! Flor. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Flor. Pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor. O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e flor pra você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.